Fluminense e chama o controle de análise decimal 8, você me chama? Controle Salvador, é o TAN 3560. TAN 3560, contato radar na decolagem. Prossiga, TAN 3560. Arremeteu, não estabilizou, está mantendo a proa, atingiu 2000, 3560. Motivo da arremetida, TAN 3560. Não estabilizou, 3560. TAN 3560. Mantém a proa até 3000 após vetoração para a final da ONU 0, curva à esquerda, proa 360. Ok, a extensão 3000, esquerda 360, confirmo 3560. Afirmo, TAN 3560. Uno 764, chama Recife, 127.2. Secundária 1 no 2000, décima 1 no Bambu. Autorizar 2000 pés, que negar 1 no 0, 1 no 5. Repostabilizar no curso localizador. Índia Mike Alfa. 2000, 1 no 0, 1 no 5. Repostará no lock, o Índia Mike Alfa. O 3897, livre a decolagem. Ao vento 180 graus, 10 mais. Livre a decolagem, 3897. Seda 010, 3560. A 010, TAN 3560, confirme. Complete curva esquerda, proa 290, TAN 3560. 290, TAN 3560. Controle, o caçador 06 já abandonou a paralela, já está no litoral, no corredor Axé, até Itapuã, sempre na escuta do controle. Sim, caçador 06. Salve, teria de autorização do Goro 940? Imativo, autorizado, Salvador Guarulhos 36, Opero I50 Aerovia, decola da 10, curva direita, subida da El, transição de Ner. Código 5457, frequência do controle 1.9.8. Autorizado 360 Guarulhos e para o ISP 50, decolando a 10, curva direita após saída da El de Neves, 5457 é o transponder e o controle 1098, voo 1940. Correto, 01 no portão, chame de ponto para o pushback e acionamento. Chama lá. Condoro 940 está no 1, pushback sonar. 1940, portão 01 autorizado, chame táxi. Parei. utilizado o localizador em Jamaica Alfa com Capa Vista. Jamaica Alfa, completo sinal LS, sem o Glide, torre 1 no 8, decimal 3. 1 no 8, 3, em Jamaica Alfa. 3560, completo curva esquerda para o 280. Esquerda 280, 3560. Alfa, reposte, três checado, final no 0, avistando. Está com Capa Vista em tensão após o externo, circular, capiteiro no 7, Jamaica Alfa. Ok, ciente, então após o externo, chame abandonando para final no 7. Camará, em Jamaica Alfa. O gol número 01, a reação da navegação na prova de crash, presente. C560, QNH 1015, desça para 2000 pés. 2000 pés, 3560. No 776, autorizando nível 1, 5-0, chega da Marinha. 560, para o localizador, curva esquerda, proa 240, TAM 3560. 240, TAM 3560. Tive fora, final no 7, tem checado. Alfa. A 3560 está a 45 milhas norte do de Simbra, está a 3560. Sim, é 3560. Controle, o caçador 06. 116, chama Brasília, 2006. 06 para siga. 06, tem intenções de abandonar Itapuá e pouso no aeródromo. Gente, para ingresso, circuito de tráfego, caçador 06, torre 1 no 8, décimo 3. 7830, o caçador 06. 3897, chama agora Centro Recife 1288, alterne 13325. Centro Recife 1288, 3325, 3897. Então 3560, curva esquerda, proa 180. 180, então 3560. Autorizado procedimento para o 3560. Então 3560, aguarde último vetor para estabilizar no localizador. Seu limite é o curso, então 3560, curso localizador. Ok, o limite é o curso, está voando para o 180, 3560. Então 3560, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 140, reportaremos estabilizado. Então 3560. 4, chame no solo. Vento 1 no 80 graus, 8 nós. Livrou este da 10, caçador 06, girando base para 17. Não, aguarde um minuto, autorização. Solo é o gol 1940, pronto para o táxi, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Galeão, POB de 171. 7940, táxi via Índia, Alfa e Charlie, Ponte Perdão 10 na Charlie, vai chamar 2683, ajuste 10015, tem um voo, boa noite. Ok, via Índia, Alfa e Charlie na Charlie 1083, 1015, gol 1940, grato, boa. Delta Alfa Yankee, contato Saldanha, Tuba, Alguém, Delta 400, Delta 400, Delta 400, Delta 400. Obedeção ao localizador, tá? 3560. 3560, completo final LS, é o Glide, torre 1, 18, decimal 3. 283560. Sim, 8302, mantém alto. Web 6708, autorizado para Recife, número voo 330 via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5460 e a frequência do controle 119, decimal 80. Ok, 330, Upper Whisky 58 para Recife, decola 10 esquerda, Puca Aracaju, 5460, 198, está no portão 4, pronto para o inspecionamento. Web 6708, cotejamento correto, ajuste 10015, está autorizado pushback acionamento, informando os primeiros 90 metros da pista 10 estão fechados. Gol no 776, chama controle Salvador, 1998. Controle Salvador, uma boa noite, gol no 776, informação, bravo. Gol no 776, contato radar, corrigindo, gol no 776, senhor, identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 050, gol no 776. A ideia na chegada a Mari até o 050, gol no 776. Alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, agora 560, seu solo, os 38, direito, 129, solo. 219 graus. Solo 940, livre decolar, vento 180 graus, 109. Livre decolar, chegou 1940. Solo. Salvador, boa noite, eu tava 3560, livrou. Para 76708, 115 a bordo. 3:20, Salvador, alternado. 3560, táxi via Alfa, Juliette, gate 08. Alfa Juliet para o 08, 3560, boa noite. Web 6708, táxi via Índia, Alfa e Charlie, ponto espera 183, a torre ajuste 10, 15, tamo voo, boa noite. Aqui é Índia, Alfa Charlie, ponto espera 185, obrigado. 183, obrigado. Nove quatro zero, decola os 39, controle 19 decimal 8. Obrigado, senhor. Quatro zero. Boa no 940, contato radar, decolagem, suba nível 360, saída da EL. 360, nada da EL. 940. Salvador, muito boa noite, 76708, ponte espera, dono 0, 6708 autorizado, alinhado e decolar, vento 180 graus, 8 lanches. Ele decola, 6708, objeto. Para autorização, tem que dar bravo. E 3 para confins, confirma nível. 360. Gente, aguarde, gol e bom da saída. Tá na escuta o gol no 273. Bruno 273, está autorizado para confins, número voo 36200, via Upperwiss 58. Decola da pista 10, com curva direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5464 e a frequência do controle 119 decimal 80. 360 para confins na Upperwiss 58, autorizado. Decola da 10, curva direita na Gole Gonza. Apelo 58, 5464, esposa 98, controle, gol 1273. Correto, gol 1273, ajuste 1015, chame pronto, pushback, acionamento no 612. Deixa eu parar, obrigado. Gol no 776, após ITAP, desça para 12 mil pés, QNH1 no 0, no 5, autorizado ILS sem o glide, responsabilizado no custo localizador. Afirmativa, após ITAP descendo para 2000 com 1015, reportará no localizador o bônus 776. Boa noite, presidente, mantém 350 João, informe número máquina. Controle, boa noite, Web 6708. Web 6708, contato radar em decolagem, saída PUCA, suba nível 330. Ascensão 330, Web 6708. Bono 940, chame Centro Recife 1288, ao TRM 13325. 288, 12335. Bono 3325, alternada. 3325, obrigado. São Salvador, Delta 3197. Temos a informação alfa, cópia de autorização. A informação Bravo, confirma o nível solicitado para o Galeão. 380, vou checar a Bravo, estou na escuta, pronto para cópia, está 3197. 3190, 380, aguarde cópia, saída provável, Dial Blaze. Dial Blaze, está 3197. Mensagem 08, chama agora Centro Recife 12685, alterne 12545. 12685, alternada é 12545, é mensagem 08. 2545, obrigado. 97, pronto, cópia. Prossiga para o Centro 3197. 397, está autorizado Galeão, livre voo 380 via Upper Zulu 14 até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição Blaze, transponder 5465 e a frequência do controle 119.80. Autorizado nível de voo 380. Upper Zulu no 4 até Toquim, depois Upper Alpha 317, Dial Blast, curva direita, controle 119.8 e 5465, transponder, está 3197. Correto, está 3197, o ajuste é 10015, chame pronto, pushback, acionamento, gate 09, informa o deslocamento dos primeiros 90 metros da pista 10. Cliente chamará, está 3197. 4, transfere, cliente da informação, Bravo. Voo 1884, aciona a identificação, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a nível 050. Desce para 050, chegada a Mari, solicitou o final do RNAV 50. Sente, após ITAP, será autorizado a RNAV da 10, voo 1884. 1884. 776, inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. Já iniciando, reportará estabilizado, agora no 776. Vagão número 85, a sua identificação vigilância, mantém o nível 380. O controle pode confirmar para um 884, o ILS opera sem o Blade Slope? Afirmo, gol no 884. Ok, obrigado. Boa noite, 3858, sua identificação, vejo lá, Serra da Rosa. Número mais. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu Tango Alfa, passa a gente dar informação, bravo. Papá Romeu Tango Alfa, papá, sua identificação. Autorizado chegada Bonfi, desse mantenha nível 060. Bonfi para o 060, tem boa, papá. Bono 776, estabilizado no localizador. Bono 776, complete, final ILS 1 Glide, torre 118, decimal 3. ILS 1 Glide, agora torre 183, gol no 776. Gol no 884. Após etapa, autorizado Serra Victor 366, desça para 2.500 pés, ajuste 10, 15. Desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, após o tap voa Serra Vitor 366, bom 884. 3, só confirmando, está no 04 ou no 612? Confirmando, no 612. Gente, bom no 273, está autorizado, pushback sonamente no 612, chame táxi. Então aguardo táxi, 273. UTAN 3197 no 09, pushback e acionamento. 3197, gate 09, está autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. 3109. Repouso na 10, gol no 776. Ô, meu Tango Alfa Papá, informe indicada. Indicada 246. Sim. Delta Alfa Yankee, corre mais quantos minutos para cruzar o 3870. Em 8 minutos, cruza 380.